Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isto mesmo. Galera, começando o Caramba Cast aí de todos vocês. Vamos apresentar quem tá aqui conosco hoje. Sim, vamos apresentar aqui, por favor. Tute, se apresente. Fala galera, sensacionalíssimo Caramba Cast para vocês. E também Rafa aqui conosco. E aí galera, mais um Caramba Cast, espero que vocês tenham gostado do Caramba Cast Dia das Mães. Eu particularmente gostei, minha mãe também adorou participar. Falou, eu sou famosa, as pessoas vão me reconhecer na rua. Ah não, é só áudio, mas tá, brinca, se ela não falou isso. Se ela escutar esse Caramba Cast, eu estou fodido. Isso mesmo, bom, galera, Caramba Cast, aqui voltamos para os nossos queridos comentários e uma notícia surpreendente para vocês. Tu te lê o comentário? Não, o comentário foi do Rafael Pedroso Rodrigues, nosso assíduo ouvinte, que disse: e aí galera, mãe, aquela que te amamentou até você aprender a usar o copo, até os 14 anos. Já que nojo de você. Cara, muito medo. É, se você mamou na sua mãe até os 14, você tem algum problema, até mesmo. Ou sua mãe tem algum problema por te deixar também. Vamos parar de falar disso, né? Vamos lá, continuar. Jaider não tem foto no troninho, tá vendo, Jaider? Nem todo mundo tem foto no troninho, cara. Que merda. Escutei esse caramba com a minha mãe. Que pensa que não tem foto no troninho. Sua mãe escondeu de você, meu amigo. Mas ela mostra pra todas as suas tias, só esconde de você pra você não ficar com vergonha. Cara, eu não tenho foto no troninho também. Minha mãe não esconde, cara. Você que pensa, Tutão. Tá tudo aí, mano. Deixa eu postar uma foto aí do Tuti no troninho, tá? Vai estar saindo aí, então. Prepare. Escutei esse caramba com minha mãe e ela riu aqui. Falou, pessoal. Isso mesmo. Bom, galera, aí, tivemos só um comentário e o mais impressionante é que a gente teve muito acesso. Eu quero saber por que as pessoas escutam e não comentam. Eu quero saber por que isso acontece. Sem sacanagem, né? A gente teve muito acesso mesmo. No dia do Garoto Família, então, teve uma porrada de acesso aí. Se brincar, a gente bateu, foi o Caramba Cast com mais acessos que a gente teve, foi o do Garoto Família. E esse também do Dia das Mães, a gente teve acesso pra caramba também, mas ninguém comentou. Eu quero saber por quê, qual é a preguiça de clicar, dizer como foi o cast. Galera, tem um envelopinho aí, como sempre eu falava, porque eu acho que eu parei de falar também. Tem um envelopinho aí embaixo, vermelho, piscando alucinadamente. Clique nele e comente, não custa nada. Sei lá, fala o que você achou. Enfim, críticas, ameaças de morte, está tudo bem-vindo por aqui. Beleza? Ou então tem aí em cima também, na barrinha aí de cima do caramba aí, ó. Tem um envelopinho, clique nele também e vai abrir a mesma página, né, para comentar. Beleza? Então não se esqueça de comentar. Espero que no próximo cast eu possa ler os comentários dessa porrada de gente que nos escuta, mas não comenta. Tranquilo? Bom, então, mas vamos agora para o nosso querido recado especial. Isso mesmo. Galera, é o seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar do site Game Company. Isso mesmo, eles estão fazendo aniversário e estão com a promoção, beleza? Tá aí, eu postei um postzinho aí do banner deles. Vocês clicam no banner da promoção, que vai levar vocês para o site deles. Isso. Eles estão fazendo aniversário e fizeram uma promoção. Qual vai ser a promoção? Isso mesmo. Você entra lá, você se cadastra no site, diz que você foi indicado pela gente, beleza? Ou que você veio da gente, do carambacast.com, beleza? E você vai estar concorrendo ao quê, Tuti? Vai estar concorrendo a um PSP 3010, que é a nova versão do PSP conhecido hoje. Então, galera, a parada é, você se inscreve, você tem a chance de ganhar um PSP 3010, com o kit de jogos e acessórios, que são 3 jogos para PSP, para os 3 leitores, todos os 3 leitores cadastrados, um case, uma maletinha para o seu PSP, e um chaveiro. E ainda, o site que enviar mais cadastros naquela semana recebe um kit com 3 jogos e case também. Tá vendo, galera? Vocês vão ajudar a gente, vão se ajudar se vocês participarem. Isso mesmo, galera, porque tipo assim, ó, divulga aí pros seus amigos também, pô, quem sabe aí, você falar pros seus amigos, eles ganham também, e vocês divulgam aí, e a galera vai se cadastrando aí através do caramba. Quanto mais amigos vocês pedirem pra entrar e tal, mas vocês ajudam a gente aí, vai ser muito bacana. Não também pelo fato que, que a galera vai conhecer mais o Caramba Cash, além do fato de você, dos seus amigos estarem concorrendo ao PSP. Se você não ganha, você pode ir na casa do seu amigo jogar PSP, meu amigo. Isso. Olha aí. Que beleza. Não? Então, simples. Entrou no site do Game Company, cadastrou, diz que veio pela gente, você não vai pagar nada, não vai arcar com nada, e você vai estar concorrendo ao PSP. Viu que maravilha? Isso já avisa para os seus amigos também, beleza? Para você concorrer ao PSP. Viu? Tranquilo, que divertido isso. Então cliquem no post da Game Company e participe da promoção aí. Tranquilo? Bom, recado dado. Vamos então para o nosso querido tema de hoje. Isso mesmo. Qual é o nosso tema? Jogos e filmes ambientados no Brasil. Isso, o que seria isso? O que seria, meu amigo, é aquele jogo que tem um tiquinho de Brasil ali, sei lá, ou então aquele filme que foi gravado alguma cena aqui no Brasil. E para discutir isso conosco, por favor, Tuti, diga um filme ambientado assim no Brasil que você gostou. Cara, não vou falar um que eu gostei, mas eu vou falar o que todo mundo conhece, cara, o que todo mundo mete o pau e fala mal pra cacete, que é o Turistas, cara. Que é um filme muito trash, bom combinar. Que a galera vem pro Brasil e blá blá blá, em vez da galera tipo, ah não, vamos pra concorrer, não. A galera vai tipo, se divertir, se drogar, meio geral. Só que aí a galera que vem pra cá acaba sendo vítima de uma rede de tráfico que rouba órgãos dos gringos pros hospitais do Rio. Olha que legal, cara. Minha cidade é maravilhosa mesmo, minha gente. Olha, gente, mas esse filme foi polêmico pra cacete mesmo, cara. Tipo, os brasileiros ficaram muito putos, porque, tipo, é meio que... Como se dissesse que o Brasil tá aqui. Umas paradinhas de... O Brasil é assim. Desculpa, falei, o Brasil tá aqui porque eu tô drogado. Brinco. Olha, é porque, cara, se você for ver a maioria dos filmes que falam do Rio, ou que passam aqui no Rio, são as favelas, umas casas bem destruídas e tal, armas, sexo, bundas e essas paradas. Assim, a maioria dos filmes que você for ver do Brasil é a visão que tem do Brasil. Que se você for perceber, a mídia vende sangue, né? Vamos supor. Vende só as tragédias. Então lá pra... tragédias e as festas. Então lá pros gringos, velho, só conhece carnaval, que tem as mulheres peladas, o tráfico do Rio, conhece a favela e um monte de coisa. Então é isso que acontece. Esse filme Turista foi mó polêmico pra caramba mesmo, mostrando tipo tráfico de órgãos, tá? Tipo, não é assim, mas eles sempre exageram exacerbadamente. Então. Exacerbadamente. Moleque. E tipo, sempre eles exageram muito. E tem umas coisinhas, tipo assim, o filme que eu vi recentemente, que é o Velozes e Furiosos, que passa no Rio, tem umas paradas lá que fala assim, ah, a gente tá. Tem um comércio ilegal de carro aqui, porque aqui no Rio é muito mais fácil de ter um comércio ilegal, saca? Essa é a parte séria e tal, deles criticarem e mostrarem o Brasil de uma forma que às vezes realmente, que não é. Teve um comentário que eu vi na faculdade que fala sobre isso, sobre como é pra eles a visão da nossa cultura. Mas vamos falar de coisa engraçada, né, galera? Vamos ficar falando todas as coisas. Coisa engraçada no filme do Hulk, que, tipo, começa com ele na favela, começa, tipo, dando uma filmada, assim, em cima da favela da Rocinha, você ouve barulho de macaco, cara. Porra, eu falei... Não vou fazer essa piada agora, porque senão você vai ser apedrejado. Não, eu vou fazer logo, cara. Eu tô ligado que, tipo, tem muito nego que tem preconceito com flamenguista, mas isso já é pela ação, cara. Era por causa que o Flamengo tava jogando. Hein, Eva? Não, cara, mas se foi, poxa, pra você perceber que nem vai fazer o filme. E eles nem fazem o filme direito, né? É muito engraçado. No filme do Hulk, ele tá lá na indústria lá de refrigerante, ué, lá, tá. Mineiro, Guaraná Mineiro. E aí, o Guaraná do Rio, né? Aí os caras vão. É o Dolly. Falando espanhol, velho. Os caras tão falando espanhol escutando reggaeton, velho. Não. Né, cara? Tipo, tudo que aqui no Brasil a galera só fala espanhol, cara. Não, não entendo, cara. Nem pesquisa. Latina. Nem pesquisa direito, velho. Porque é engraçado. O Brasil é um país subdesenvolvido pra caramba, mas todo mundo aqui no Brasil fala inglês. Já percebeu isso? É. Cara... Sempre, não, sempre, tipo, o cara, o faxineiro que vai dar informação, tá lá. Não, yes. Véi, e o que eu achei muito engraçado no Velozes e Furiosos tem muito isso, velho. Que eu vi recentemente, tá, tipo, muito guardado, assim. No Velozes e Furiosos, cara, não tem uma pessoa que fala português de verdade. Nenhuma pessoa. Eles escrevem em português, mas falar português não fala. E toda vez que vai mudar uma cena, nunca, não toca um funk, um pagodão, não. Toca um reggaeton, velho. Tipo, gasolina. Onde que eles estão, velho? Sério mesmo. E aí depois eles ficam falando mal lá, o cara entra na favela, tem outras armas e tal, e eles vão roubar uns carros, né? E aí eles roubam um carro da polícia, e o carro da polícia é foda, fi, como se fosse de Los Angeles, meu amigo. É, não, a viatura aqui não é a viatura fraquinha não, meu irmão, aqui a parada é tanque, tá ligado? Agora um filme que eu quero ver de verdade, cara, que eu tava tendo aqui nessa pesquisa pro tema de hoje, cara, um filme que eu achei muito maneiro. Só de ler a sinopse, é o do Hugh Laurie, que pra quem conhece é o Dr. House, que o filme que ele fez é o Garota do Rio. Eu ainda não vi esse filme, cara, mas só de ler a parada eu fiquei muito feliz, cara, eu quero muito ver. Que é o que ele faz um papel de um inglês fanático por samba, aí ele vai, rouba um banco, foge pro Brasil, disposto a conhecer uma sambista famosa, que a Vanessa Nunes faz. Só que aí chegando ao Rio ele tem uns problemas com um bicheiro, cara, e é roubado, né, que deve ser muito bom. E voltando ao filme do Velozes, tem tipo várias cenas tipo, muito engraçadas, principalmente falar do reggaeton, saca? Agora, tipo, é sério, isso é sério, cara. É reggaeton mesmo? Acho que é, né? Sei lá, deve ser. Mas enfim, outra coisa também que eu reparei, que vocês já estavam citando esse negócio aí de a gente só falar espanhol, né? Uma coisa sensacional isso. Eu tava vendo também num filme que eles enfatizaram isso, que foi o do filme dos Simpsons. Que o Bart, tipo, os Simpsons iam vir pro Brasil. E o Bart começa a ler um dicionário de espanhol. Aí o Homer fala pra ele, não, lá eles não falam espanhol, eles próprios se criticam, como assim, né? Que todo mundo diz que a gente, tipo, pra eles lá a gente fala espanhol, mas a gente não fala espanhol. Foi meio que uma crítica pra eles. É... Esse episódio, cara, é muito bom, porque tem uma hora que, tipo, ele chega no hotel, aí todo mundo joga futebol com tudo, cara, tipo, a mulher do hotel começa a bater embaixadinha com a mala, cara, é muito engraçado, cara. Eu acho legal essas sátiras meio que saudáveis, tá ligado? Tipo, não é uma parada completamente retardada sobre o Rio sem informação, eles fazem isso de propósito pra sacanear mesmo. Isso que é o legal. Só que, na verdade, ninguém se preocupa em pesquisar de verdade. Por isso que as pessoas aqui no Brasil, tipo, falam espanhol lá nos filmes deles. São poucos. Acho que teve um filme no filme do Hulk. Por mais que eles, na fábrica, eles falem espanhol, quando o Hulk tá fazendo treinamento de capoeira pra ele conseguir controlar o Hulk, o cara realmente fala português. Ele fala, respira, saca? É, ele fala. Agora, em muitos casos, em muitos filmes que você vê que tá passando no Brasil, a galera tá falando, tipo, anda, né? Tipo, porra, mano, o Brasil não é assim, é. Vai, caralho, entendeu? Não é assim. A galera nem pesquisa. Mas é, tipo, o Veloz e Furioso, velho, tipo, foi umas paradas muito engraçadas, tipo, em relação a idioma, saca? Agora, quando você vê, assim, nos filmes, a galera pensa que aqui no Brasil é um monte de negro jogando futebol no mato, né? Igual você vê na Anaconda. Tipo, não tem prédio, não tem fábrica, não tem nada, mano. É só mato e mulher pelada, velho. É. Mano, o foda de negro que vai gravar filme aqui no Brasil é que eles só pensam em duas coisas, Rio de Janeiro e Amazônia. E o Rio de Janeiro só mostra a favela. Enfim. Ou seja, cara, sempre vai dar merda, sempre vai ser, tipo, a... Nego querendo criar polêmica com isso, mas não tem jeito, cara. As únicas coisas que eles se interessam, tipo, porra, Anaconda foi gravado na Amazônia. Aí o próprio Rio, o filme Rio do é uma arara? É uma arara, uma arara azul. Uma arara. É uma arara azul. É, porra, próprio no Rio, Velozes e Furiosos 5, Rio. Não, mas Amanhecer. Na verdade, o Velozes e Furiosos, ele mostrou. Não mostrou muito mato, essas coisas, não. Mostrou a favela, mas mostrou as partes envolvidas também, que a maioria das coisas não foram gravadas aqui. É, O Rio, o filme Rio eu não sei, mas pelo que eu vi, mostra uma preocupação ambiental em relação ao Brasil, mas acho que mostra muita coisa desenvolvida também, eu não sei. Cheguei a ver. Não, eu vi o Rio, o filme Rio. E o filme é legal? É o seguinte, depois que eu terminei de ver o filme, eu falei, propaganda. O filme foi feito pra divulgar o Brasil. Tipo, o roteiro é péssimo. Certo? Com certeza. O roteiro é péssimo. Sei lá, não tem aquele negócio que você vê e fala, porra, filme legal. Tipo, Era do Gelo, uma animação também. Você vê, porra, que filme. Agora o Rio, nossa, cara, não sei. Mesma coisa insossa, assim, que você vê e você não tira conclusão nenhuma daquilo. Mas o intuito que eles quiseram passar foi isso mesmo. As araras azuis estavam em extinção. Aí juntaram as duas araras pra fazer vucu-vucu lá e tudo mais. Mas é um filme com roteiro lixão mesmo, só pra divulgar o Rio, porque foi na época que eles começaram a fazer e meio que divulgando pra Copa e as Olimpíadas. Digamos assim, o filme foi feito pra isso. É, bem isso, né, cara? Eu não acho porque, pô, é o Carlos Saldanha, né? O cara que trabalha lá na DreamWorks e tal. E aí, cara, a ideia dele foi essa. Isso. Tipo, nada errado fazer uma parada que promove o Rio, né? Tipo, legal. Não, é. Ficou ruim, cara, mas deve ter muito nego gostou, cara. Então, nada errado. Isso, mas a ideia foi basicamente essa mesmo, de um roteiro fraco. E o que eles passavam era isso mesmo, né? Pegaram um pouco da Amazônia e na época que rolou, como é? Que rolava a história, era em época de carnaval, pra variar. É, não, Rio, carnaval. É. Ou Rio, praia, ou Rio, favela. Gente, pior é que eu não vou pra carnaval, eu não vou pra praia, eu não moro na favela, cara. Eu acho que eu não moro no Rio de Janeiro. De tudo, é que isso é assim que a gente causa, né, cara? Que carnaval, querendo ou não, né, é a maior festa do mundo, e essas paradas que aparecem na mídia, foda. Mas, eu não sei, o filme Rio, não sei, não tem muita coisa que criticar. Mas as paradas que eu mais falo assim é porque, tipo assim, os filmes são muito mal feitos, cara. Que eles não. Cara, eles são muito mal feitos os filmes, porque eles não retratam o que são de verdade. Eu sei que eles não estão aqui pra retratar o que são de verdade, mas eles podiam pelo menos falar assim, por exemplo, português. O cara fala português, sacou? Tipo, fala português mesmo. Pra ser uma parada mais real, por mais que porque ele coloque ficção, talvez o, sei lá, os filmes lá dos Estados Unidos, sei lá, sempre colocam uma coisa que é diferente da realidade. Só que eles podiam colocar uma parada mais, tipo assim, pô, que eles podiam pesquisar mais. Brasil não se fala espanhol, se fala português, sacou? Não se fala espanhol. E isso que eu achei muito engraçado, porque... Tinha os caras no Brasil falando espanhol, mas não tinha a galera no Brasil falando português. Eu não sei, galera. Eu não sei se aparece em algum momento alguém falando português mesmo. Provavelmente deve aparecer. Mas, sei lá, tipo, muito estranho, sabe? Tipo, tem umas coisas que são estranhas. Caramba, que eles não... Mas acho que eles estão um pouco se fudendo pra gente também, né? É por isso. Não, eles fazem a parada meio que tipo, foda-se, a gente quer o nosso filme Gente Pelada e blá blá blá. Falar em Gente Pelada, sim, tem aquele filme, O Feitiço do Rio, que eu também tá na minha lista pra ver, não porque o filme parece ser bom, mas porque ele tem a Demi Moore, quando era jovem, no Rio de Janeiro, e de peitiolas de fora. Então, tá na minha lista, Demi Moore, me aguarde. Esse também tá na minha lista de filmes que eu pretendo ver. De todo homem. Isso, Feitiço do Rio, uma coisa sensacional. Mas vou ficar calado. Né? Mas segundo esse filme, todas as mulheres do Brasil fazem topless, uma coisa sensacional. Então não posso. Não, porra, quem me dera se eu saísse na praia e toda mulher tivesse de peito de fora, cara. Porque não é assim. Eu tenho que contar isso pra vocês, cara. Se você ver esse filme, não vem pro Rio pensando que vai ser assim. Que não é assim, cara. O que mais tem é barrigudo de teta pra fora, cara. Só. O máximo das tetas de fora aqui são dos barrigudos. As mulheres não fazem topless no Brasil, tá? Nem no Rio, quanto mais. Que aí vai na praia de nudismo lá, mas enfim, não é todo o Brasil que faz isso, não. É, sobre o Mercenários, filme Mercenários, como é que foram aquelas cenas que foram gravadas aqui? É que eu tava lendo aqui, a parada é que tipo, não teve história falando que foi no Rio, mas tipo, gravaram algumas partes em Mangaratiba e Niterói. que era porque era Tauia lá entre o Golfo do México e a América do Sul. Aí tinha umas partes que eram Niterói, Mangaratiba e tal. Uhum. De jogo agora, né? Não, essas cenas do Mercenários aí foram aquelas que eram meio nas... Como é que era? Nas ruas curtas, assim, que tinha uma perseguição e tal e coisa. Que foi... Ah, que falavam espanhol, né? Isso, essa daí. Como sempre. Como sempre. E, tipo, cara... Não, mas isso tem razão, porque a parada era entre Golfo do México e América do Sul, não era bem Brasil. Mas tinha a menininha lá brasileira, né? A Betia Feia lá, como é que ela chama? E pior que ela nem é brasileira. Nacionalidade... Como é? De onde ela veio mesmo? Filme não, né? Mas na vida real é. Não, na vida real não é brasileira também. É não? Não. É sim, cara. É não, pô. Sério? Não acredito, velho. Dizem que ela era brasileira, cara. Oh. Ah, não. Também tem um filme que vai sair ano que vem. É Blind Bastard Club. Que tem até o nosso clássico Rodrigo Santoro, né? Nosso amigão, que agora faz todos os filmes lá fora. Antes ele só se vestia de Ixaluco no 300, mas agora tá tudo bem, né? E aí vai ser a parada, vai contra um grupo de cego que vai a campo de treinamento de tiro, salto de avião, briga no bar, não sei lá, fingindo que enxerga. Parece maneiro a história. Legal. Nossa. Vai ser aí, não sei em que ano vai ser, faz 2012. Enfim. Ano que vem. Eu sou cego fodão, moleque. Cego que desse cacete. Espero que o filme seja bom. E também rolou aí, dizendo que rolou algumas gravações do filme Amanhecer, da saga Crepúsculo, isso mesmo. Dizendo que o... Até com nojo, né, Jaime? Nossa, cara. Mas, Crepúsculo. Eu só tô falando porque tá na pauta aqui, porque eu nem falava, mas enfim. O vampiro viado lá e a Bela vão passar a lua de mel aqui no Brasil, isso. No Brasil, que delícia, que delícia. Vamos na Lapa comer um churrasquinho. A Bela vai queimar a rosca. Cara, você vai pra Lapa comer churrasquinho. Na verdade, também é ilha fictícia, não é nada que existe. A ilha se chama Esme. Aí aconteceu em Paraty e na Lapa também. Poxa, que legal. Eu já fui em Paraty é bem legal. Muito lugar. Então tem os jogos também, né, cara? A maioria, tem alguns jogos que foram... que se passaram um pouquinho aqui no Brasil, né? Tem um que eu joguei, que eu posso falar, que é o Call of Duty Modern Warfare 2, que passa aqui na favela do Rio, e eles falam português mesmo! Eles falam português, cara, eles falam pela esquerda, tá vendo? Pela esquerda! Tá vendo como a produção dos jogos são melhores que as dos filmes? Eles falam, vai porra, atira, não sei o que, pra esquerda, até xinga, cara! Ele tá saindo do esconderijo, mete bala! É meio feio, mas eles falam. Não, eles falam meio, tipo, travado, tá ligado? É, não, é muito formal. É, tipo, o favelado fala assim, ele está saindo do esconderijo, mete bala. É. Olha, eles estão ali, tá porra. É. E tem umas horas que eles tipo, falam em inglês também, só pra, tipo, orientar, tá ligado? To the left, to the left. To the right, present. From behind. From behind. In the middle. Umbrehein, in the middle, Umbrehein. Ai, caralho. E tem também o mais conhecido de todos, que é o Blanca, né, do Street Fighter, que ele é um monstro do Brasil, cara. Não, mas aí uma história que, na verdade, ele era um humano que ele tava num avião e foi o Brasil que fez ele cair aqui dentro. Tipo, ele deve ter caído no lago da Amazônia e deve ter transformado no Blanca. É, no Rio Tietê, só se for. Aí fala que ele se considera brasileiro e quer encontrar sua mãe, pô. É que ele foi abandonado no lixo, galera. É, ele vai chegar pra mãe dele e falar: Mamãe. É, e Max Payne 3 eu nunca joguei, cara. Max Payne, cara, é foda, moleque. Eu joguei rápido. Tipo, porra, eu não nem prestei muita atenção. Assim, tipo, eu joguei na casa de um amigo. Eu nem vi se a galera falava português mesmo, mas o visual era foda. Não, eu joguei Max Payne 1 e 2, né? Mas era aquele carinha lá, muito louco lá, não sabia. É o mesmo, cara, só que ele é mais velho. É, mas eu não sabia que era no Rio, não, cara. O 3 é no Rio. Que legal. Na verdade, não é no Rio, não. O 3 é em São Paulo, é nas favelotas de São Paulo, moleque. Nos guetos de São Paulo, meu irmão. Nos guetos de São Paulo. Tá os vídeos aí embaixo pra você comprar Max Payne 3, beleza? Max Payne 3, mano. outra coisa, agora esse daqui eu joguei. Esse daqui eu joguei, que é Drive 2. Isso, eu não joguei pro PlayStation. Eu joguei pro Game Boy. Eu sou meio retardado, eu não jogo os gráficos legais. Eu jogo os gráficos lixo. Mas enfim, ele é legal, cara. Tipo, retrato um pouco assim. Tá certo que eu joguei numa qualidade imbecil do Game Boy, mas ele é bem legal. Você tem que desbloquear as fases lá, Las Vegas e outras coisas lá mais, pra você sim poder jogar no Rio de Janeiro. Mas não me pergunte se eu lembro se as pessoas falavam português ou não, porque já faz um bom tempo que eu já joguei. Então, eu vou voltar a jogar e vou pesquisar realmente se eles falam português ou espanhol, alguma coisa do tipo, assim. Porra, e também tem quando a galera criou, né, um mapa do Counter-Strike, que era lá o CS Rio, que aí tinha lá, né, era favelinha, como sempre. Aí tinha lá, tipo, um campinho de futebol, tinha uma bola no meio do campo, mas você não podia fazer nada com a bola. Aí de longe, lá longe, você via o Cristo Redentor. Mano, e, tipo, eu não lembro de ter tanta favela perto do Corcovado, mas nego conseguiu encaixar uma porrada de favela. Agora, eu acho que a favela que tá mais realista, cara, é a do Modern Warfare 2, né? Tanto que eu acho que eu vi uma galera do que tava no Warfare 2, eu vi essa galera na rua, cara. Eu acho que um que roubou meu celular tava lá, cara. Porque tinha uma galera muito realista, cara. Não, a galera do BOP tava treinando invasão pelo Modern Warfare. Né? Todo mundo lá, Capitão Nascimento com controle de Xbox na mão. Não, mas eu fico... Modern Warfare é muito bom mesmo. Porra, é sensacional. E eles deram boa valorização às partes na favela. Não foi tipo assim, ah não, uma parada rápida e tchau. Eles tiveram umas missões maneiras e tal. E a favela, porra, agora, o que mostra a inteligência artificial, porque a galera mais fácil de matar era a galera da favela no Rio, cara. Em todas as outras fases, todo mundo era mega difícil. No Rio, cara, o favelado era muito burro. Não é nada, o cara tava difícil. Na janela. Caraca, o cara na janela olhava pra você e não atirava em tudo. Mas é porque, tipo assim, os favelados, os bichos não tem treinamento, então, que aqueles bichos têm, porque são as operações especiais, né? Mas é difícil, velho, porque tem muito traficante, velho. Você mata e sai uns 500, velho. Puta que pariu, tu fala, caralho, fudeu, mano. É uma parada, tipo... É uma realista, cara. Porque aqui no Rio, o que você mais vê é favelado, cara. Caralho, para, velho. Tu já falou mal do flamenguista. Agora, tu vai ser assassinado aí, velho. Toma cuidado. O bicho mora no Rio e ele tá acusando o povo de lá. Não, cara, é a minha realidade, cara. Tanto que eu já fui, tipo, quase fui assaltado uma vez. Só que aí o cara desistiu porque tinha muita gente perto. E aí um dia qualquer, tipo, uma semana depois, eu tava sumindo a rua, o mesmo cara tentou me assaltar, cara. Pra você ver como é foda. Aí o cara chegou pra mim, aí passa lá, eu, cara, você tem certeza que você quer esse celular? Não, tô só zoando, me vê as horas. Tipo, você tem certeza que você quer esse celular? Porra, cara, nem é muito foda. E o cara não queria, isso foi pior. Eu acho que, tipo, a galera não tá entendendo muito bem como é que funciona a cabeça dos ladrões, dos pivetes e tal. Por isso que ninguém consegue representar muito bem aqui nos filmes, nem nos jogos. Né? Bom, isso daí, galera. Filmes e jogos baseados no Brasil, digamos assim, ambientados no Brasil. Então, vamos encerrando o cast por aqui, mas antes vamos para as nossas queridas conclusões. Rafa, em si. Pois é, cara, eu acho que tinha que aprender a falar espanhol agora, né? É todo mundo agora falando espanhol, hablando espanhol. Espanhol. Você fala, ándale, ándale, ándale. E Ariba, não sei lá. Eu não sei falar. Eu acho que eu sei mais tequila. Três sempre. É, tequila. Tacos. Tequila, arriba, andale, tacos. Tá ligado que você é México, né? Que a gente tá fazendo. Todo mundo de sombreiro agora aqui no Brasil, beleza? Porra, sereno. Caramba, cast, cocina, adios. Que beleza. Que belé, muito belo! Muiti, como é que é isso? Muiti. Muito belo, cabrão. E tu, sua conclusão sobre el caramba? Caraca, tá meio italiano com espanhol agora. E tu, vai. Cara, eu não sei falar espanhol, mas eu sei dizer que por mais que eu tenha esculachado minha cidade aqui, né, meu mundo do Rio de Janeiro, Eu ainda gosto muito de morar aqui, cara. Eu sempre, por mais que fique trash, cara, eu acho muito maneiro quando alguém faz uma parada aqui no Brasil. Então, minha conclusão final é... caramba, reparto e aqui vamos. Andale, andale. E galera, não se esqueça de clicar aí na promoção da Game Company para você também estar concorrendo ao PSP 3010, beleza? E não esqueça de divulgar também, não se esqueça, lembra que eu falei de comentar isso, não se esqueça de comentar, de concorrer ao PSP 3010 da Game Company, e é isso daí, beleza? Bom, então vamos terminando o cast por aqui, dessa vez até que enfim com algum sentido, hasta la vista! Fui! Ai, caramba! Ai, caramba. Tá bom, parei. Caramba, Cast está começando el Caramba Cast. E para el comercial el Caramba, el chico Rafa. Olá, como estás? Estou muito emocionado por este caramba. Vou contar uma broma. Havia uma vez um barro sem culo. Se tirou um pedo, explotou! E el chico Tutte! Olá, andale, andale! Olá, chicos! Además de um reparto sensacional, caramba, para você!